Aeroporto Salvador, bom dia, 3520, com a informação Charlie, passa 180 para o 750. Bom dia, 3520, voa posição ITAP, desce 2017. ITAP, 2017. 3520. Salvador, Golf. Salvador, Gol 994, no de número 3 para Pushback Acelerado. Autorizado, chamo para início táxi. Rebordará ao 994. Tem velocidade liberada em TAP, tá 3520? Liberando das restrições 3520. Obrigado. Salvador 994 para táxi 170-228 Salvador. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Índia e Alfa, chama nessa para decolagem 994. Salvador, 994, pronto para decolagem. Zero, linha decolar, 140.9. A linha de cola da 10 com 994. Qual é a clara agora? 29, controle 120.8, bom voo. 208, grato, buena. Controle Salvador, 994, decola, cruza 1.400. 94, sobe 3509, saída pouca, vigilância. 35, pouca, 994. 3520, autorizado, aliança, reporte estabilizado. É, pode estar precisando, 3520. Correu, Salvador, boa noite, 9 membros, Rebeca, acionamento, posição 4. 04, sem táxi, 896. 896. estabilizou, tá 3520. Chama agora a correção de 18612 3520. 18612, boa. Boa. Meia, estabilizado na LS, baixada e travada visual. Firmando 3520, confere. Afirmo, 3520. Então, avistado por aproximação, é porta passando externa por trem baixo travado. Portarei. Passando em Serra, baixado, travado, 3520. Ciente, pouso autorizado, pista livre, vem à torno, 40 graus com meia dúzia. Pista livre, autorizou o pouso, 3520. Solo, tomador, gol 1896, para o táxi. 144 a bordo. Autonomia de 3 horas alternado por talento. 9:30, táxi de lá para o posto pronto, ponto de espera. O ajuste 10017. 10017, autorizado até o ponto de espera. Dá 10, gol 1896. Salvador, 994, cruza 150. Cruza 94, chama agora Recife no 2545. 2545, mano. Ok. Pois ali mantém. Pois ali mantém, boa noite, vamos ver. Zero, seja bem-vindo, solo agora as 37, tá, que se livrar da minha escuta. Eu sigo a via Alfa, Juliette, portão 4. Obrigado, Alfa, Juliette, portão 4, 3520, boa noite. Tô 9:30, o vento 140 graus, com meia dúzia, vista livre, decolagem autorizada. Colagem autorizada, boa noite, também. 96, decolada agora os 38, controle 120.8, bom voo. Controle 208, 896, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite 96. Boa noite no 896, sobe 370, na saída pouca, vigilância. Sobe para o 370 da PUCA, boa noite, 96. Control em Salvador, voo 1896. Nós meia chama Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. Alterna? 1-2-5, confirma, alterna 1-2-6-8-5. Gente, 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5, boa noite. Boa noite. Bianchi? Na escuta, prossiga. Bianchi, na remota 13, solicitando autorização para reboque até o fing de número 1. 13, principal, até o portão 1, número principal, confere? Confere, senhor. Autorizado, na minha escuta permanente, reporte técnico. Ok, escuta permanente, reportário técnico.